sendo doutrina, entregues à orfandade, ruídos de anúncios e a minha sombra e a liberdade. A quem iremos recorrer? A morte nos abandonou. É que Deus não nos tem como filho. O demônio não quer nos adorar. A quem iremos recorrer? Tirando os espectros mortos, vivos, não podemos deixar só de descansar. É que Deus não nos tem como filho. Iremos recorrer agora que nosso irmão não mais existe. Nos tornamos espectro mortos vivos. Não podemos em jazigo algum descansar. É que Deus não nos tem como filho. E o demônio não quer nos adotar. Quem iremos recorrer?